Wildcat 230, in taxi via Apron at India. On loading point runway 10, contact tower 118, decimal 95. Okay, on India, we'll contact tower 118, decimal 95. American 230, is it flight to no, for my, to Miami? Yes, sir, flight to Miami, American 230. American 230 is ready for takeoff. Okay, American 230, clear, line up and takeoff. Runway 10, wind 110 degrees, 05 knots. Okay, clear to line up and takeoff, American 230. Jersey Harbor, at 5-2, monitor departure 119 decimal 35, good flight, sir. Okay, you said 119 decimal 35 or 55? Monitor control departure. 119 or 35, American 230. Alpha, Bravo, Alpha, Bravo, Alpha, Bravo, Alpha, Bravo, Max 1, posição 01, para o Max 3, posição 1, Lima. Salvador, bom dia. Eu vou 1173, autorização para São Paulo. Guarulhos. Bom dia, vou 1173, autorizado. É, Guarulhos. O meio é o 360 e eu estou no 10 até Taubaté. É quando está no 0, curva direita, saída da El, transição Mótiva. Controle 119 decimal 35, o transpondo 5126. Aqui, favor, autorizado 360 para Guarulhos, Serra da El, Leda Mótiva, vai autorizado 10 até Taubaté. 1935, controle 5126, o transpondo. Correto, Guarulhos 173, chame para o push, e acionamento. Chama lá. 0, informação eco, pressão para a casa. Cinco, autorizado para Caju, Leiana 90, tá, decolagem da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, via atrás direto para Caju, controle 1935, transponder 5123. Zero, Sergio Aracaju, 190, rádio do plano, decolada 10, por esquerda, o Cajamo direto. 1935, controle 5923, transponde, 3520, botão de número 3. Correto, 3520, chame para o push, acena elétrica. Camarão. Pushback, acionamento, Posição 3520, chame o táxi. Salvador é o 738, 16, estabilizando X-Ray 10. Isso, 3890, tá autorizado todo, na 10, vento 1-10 grau, 08 mais. Bravo informando, peça do reboque, AT3, posição 1-1. Bravo, bom dia. E aí, Alfa, é Bravo, bom dia. não? Esse teclado que não faz aqui, os fingers não funcionam? Olha, não sei te informar se funciona ou se não funciona. Eu vou checar aqui com a administração do aeroporto aqui. Olha, eles tentaram uma novela pra tirar o finger aqui, tá? Eles me passaram a informação até precisa, né? Tá com a joia, estamos aguardando. Puxou. Tá iniciando então. Ah, ok, certo. Então chame para o táxi, o número 73. Bora. Logo, 1173 para o táxi, tem 155 a bordo, autonomia 1345, alterna galeão. Ok, o 1173, táxi à direita e Índia e no ponto de espera é 2895. Gente, ponto de espera 1895, 1173. Bom dia, voo 973. Bom dia, voo 973, está autorizado decolar 10, 201, 10 graus, 07 nós. Gente, autorizado alinhar e decolar 1973. Confirma a frequência do controle de saída? É 1935. Exato. 2-3, decolar 2-3-2, Channel Controle 1935. 7, bom dia, senhor. Bom dia.